Cepas, Omo Plata, Say Pablo, Champagne Niggas, woo! Whoa, whoa, whoa, whoa! It's money talk, baby. Hi. Woo! Hey! We here to blow, bitch, look at my glow. Cash to dig on my numb, give me some dough. And speeding for freedom, call me nigga, for this day now. It's money talk, baby, screw you and Larry go. I life in on jackpot. I'm at a spam paper, por isso nós somos cocky. Poucas vezes like it, best evil daqui. Don't die, bitch, man, the paper less working. But I stay in stocking. Projeto Shana vibe, killing with this negro. Champagne, nigga, world music, yeah, you see, bro. Tás perdido no teu paraíso. Que se dane isso, estrelismo, para isso. Eu vim pra vossa vibe pra mostrar que it's me, down. Não é beat, não é whatever, nigga, it's me, down. E tu a sipar champagne, canto champagne. A vibe tá no ponto, nigga, love you, my man. We are champagne, niggas. Falam com my name flow, champagne, niggas. Fazem com my name flow, champagne, niggas. Bitch, you know we got the vibe, champagne, niggas. Bitch, you know we got the vibe, champagne, niggas. Falam com my name flow, champagne, niggas. Fazem com my name flow, champagne, niggas. Bitch, you know we got the vibe, champagne, niggas. Bitch, you know we got the vibe, champagne, niggas. Vani ketela vafila na kuna lwe. Wakuni tsukusela. Nongi mahikuli ni tsukusela. Inomu no room, some dope fellas. Ningi mbisa raw fellas, bro teller. Kufasali tzimila nutatu fella. Nyoke ya kukalenzela. Vani kalavela. Vanyingi vata kawula. Minomu vata kiela. Ima gezi vata timekela. Nitativekela. Iku zanga hense naku jela mini. Mini, mini dope fellas. Vita colis. Fadele saku omu blefta wahi colis. Kawunaga mfundis. Go please. Yana masweni, hiku nganga mela. Namunto shiku mili, shiporo ni shiti mela. Shikomu sheku nye mela. Ikomu nambi wotu jela. Utivi zaku lani zanyu vela. Bani vita nela mahala batuwa kushusa. We are champagne niggas. Falon kum my name flow, champagne niggas. Fazin kum my name flow, champagne niggas. Bitch, you know we got the vibe, champagne niggas. Bitch, you know we got the vibe, champagne niggas. Falon kum my name flow, champagne niggas. Fazin kum my name flow, champagne niggas. Bitch, you know we got the vibe, champagne niggas. Bitch, you know we got the vibe, champagne niggas. Fazem com my name flow, trazem que my name glow. Fazem os que prazem, então na casa com my name show. MDR, nunca low, que tu queres, que é go. Levas co, dama que tu amas, bro, vira ho. Dizem que um gajo voltou, os fingem porque um gajo cortou. A tusa dessa corja que mal usa, então jamais gastou. A cota viu, me celebrou, até o esquecido se lembrou. Quem é quem, quem eu sou, pra onde vou, com quem estou. Champagne niggas. Champagne niggas, champagne niggas, tô com champagne niggas. Champagne niggas, champagne niggas, champagne niggas, tô com champagne niggas. Hey, mini dope, mini dope, dope, dope, fellas. We are champagne niggas. Dizem que um gajo voltou. We are champagne niggas. Falam com my name flow, champagne niggas. Fazem com my name flow, champagne niggas. Bitch, you know we got the vibe, champagne niggas. Bitch, you know we got the vibe, champagne niggas. Falam com my name flow, champagne niggas. Fazem com my name flow, champagne niggas. Bitch, you know we got the vibe, champagne niggas. Bitch, you know we got the vibe, champagne.